Cê pode até gritar, mas ninguém pode te ouvir. Sua alma foi pro inferno e seu corpo pra aldeia. Cê pode até gritar, mas já te mataram. Os mano do MPC te carbonizaram. Cê pode até gritar, mas ninguém pode te ouvir. Sua alma foi pro inferno e seu corpo pro ML. Cê pode até gritar, mas já te mataram. Os mano do MPC te decapitaram. Na ponta da Butterfly cai mais um executado. Certeiro na artéria do pescoço tá decapitado. Sem cadáver não tem investigação. Joga o corpo pras piranhas dentro do Paranazão. Cenas dramáticas, não tem como agonizar. A cabeça do pilantra é pro meu pitbull brincar. Enquanto a polícia caça um desaparecido, nós mete gasolina no X9 sem deixar vestígio. E é só mais um assassinado de quebrada. Só fica assim e arcária dentária. Já não existe pele em meio ao fogo. Fita crepe na boca, mão amarrada e corda no pescoço. E na cadeia, só dá diabólico. Sem pano pra pilantra, deu mancada, é velório. Se conspirar, é estocada no peito. Fim de ano tem churrasco, é coração de pilantra no espeto. Não me assusto mais com esse mundo louco. Vi uma criança de 2 anos com 20 agulhas no corpo. 20 agulhas no corpo. Não me assusto mais com essa vida macabra. Só sei que virou anjo, só sei que virou anjo. A criança aqui do sexto andar foi arremessada. Mente periculosa, mas consciente. A quadrilha tá formada, salve, então sai da frente. E os moleque novo já decapita as cabeças no ML. É reconhecido pelas tatuagens de cadeia. Estilo Vietnã, tão matando pra não morrer. Os moleque de 15 com 8ão faz mãe sofrer. Quando vê o filho no baque foi alvejado. Mais de 12 no peito, na lajotado, o crânio foi rachado. E pras polícia, só até ela pisa. Pezinho enforgado, vira alvo, é só tiro na pinha. Na rua matou vários, achou que era bandido. Na cadeia deu mil, mano, comeu até o cu do indivíduo. Olha, forgado, só quer pegar fiado. Roubando a quebrada, amanheceu com o rodinho no rabo. E é só monstro de ponto 50, metendo fita, batendo de frente com os carros fortes, brincando de exterminar a polícia. Horas da lei, pode crer que não é lenda. Interior do Paraná, só monstrão que corre a cena. MPC, 288 é a quadrilha. Somente diabólica no rap faz chacina. Cê pode até gritar, mas ninguém pode te ouvir. Sua alma foi pro inferno e seu corpo pra aldeia. Cê pode até gritar, mas já te mataram. Os manos do MPC te carbonizaram. Cê pode até gritar, mas ninguém pode te ouvir. Sua alma foi pro inferno e seu corpo pro ML. Cê pode até gritar, mas já te mataram. Os mano do MPC te decapitaram. Cê pode até gritar, mas ninguém vai te escutar. Fiz um talho com instrumento de gume na jugular. Tem cena de terror no SP Rio BH. Tem corpo carbonizado em CM Paraná. Os menino de 15 toca preta na cara. Os burdoquinho na berma enfrenta qualquer parada. Pra virar manchete do BO do SBT. É outro tenebroso carbonizando você. Fiz da minha casa um cemitério clandestino. Com corpos perfurados e decapitado vivo. Deixei patrilha de sangue até o palco só. Mas um carbonizado nas ruas de barro. Sei que a polícia quer algemar meu pulso. Me vê atrás de 30 centímetros de concreto bruto. Depois da camisa na cara em cima do telhado. Reivindicando os direitos de presidiário. E sem acordo, o choque invade é morte, pancadaria. Morre detento e morre a gente. Questão de tempo pra rebelar de novo. Segura é pra pilantra, eu sou é criminoso. Assim que é, salve-se quem puder. O ódio e a revolta, escuta quem quer e traz no coração. Só rancor, decepção, com esse mundo louco de imensa podridão. Tipo cadáver jogado no mato, esquecido. A mina encontrada morta, já foi motivo, linchamento. Toda quebrada no veneno, invadiu o barraco do Jack, é só lamento. Pilantra que caguetou, desgraçado delatou. Morreu queimado sem a língua pra servir de exemplo. Interior é só desgraça, não é novidade. Como sentir orgulho dessa cidade? Campo Mourão, Moarama, Cia Norte, Maringá. Algumas rotas do tráfico do Paraná. Mas aqui é nós que tá traficando rap criminoso. O crime é raciocinar e defender o povo.